Bom, Emerson Fittipaldi é um cara muito lindo. É um cara que não gosta de onde tem muita gente. Aí ele falou pra mim, olha, você quer sair pra jantar comigo hoje à noite?